Já comprei o requeijão, só tá faltando as bolachas. Que bonito, galera. Uma boa... É quinta-feira, né, cara? É. Quinta-feira. Puta que pariu. É, uma boa quinta-feira pra vocês aí, galera. É, Games Foda Live de volta aqui. Aguardadíssimo o programa. Galera, é... Tá, vou apresentar o pessoal primeiro. Eu tô tudo completamente perdido. Estamos aqui com o Tuba. Com o Celos. Boa noite, senhores. Com o Nelzão. Olá. E uma surpresa aí que ninguém sabe, que só foi anunciado em todas as redes sociais aí. Foda-se, o Glauber. Beleza, Glauber? Ah, o Glauber aqui também? Fala o sobrenome, o convidado é tão ilustre. Glauber Kotak. Falou errado. É o Kleber. Tudo glorioso. Kleber. Oi, boa noite. No pessoal e no profissional. É o Clover. A gente tinha a mania de ficar inventando nome pro Kleber. Toda hora a gente inventava um, mas eu enchi o saco e decidi que é Kleber e é o melhor nome, tá ligado? É o mais fácil de falar também. Quando eu tiver um filho, vai chamar Kleber, velho. Duvido. O pai do Tuba chama Kleber, vocês sabem. Não tô ligado, é mesmo? Bom nome, Kleber. Belo nome, eu gosto mesmo. É, então é o seguinte, galera. Como vocês sabem, o programa é ao vivo. Você pode interagir conosco através do Twitter, @gamesfoda, da hashtag gamesfodalive, do chat aqui do Twitch, do nosso e-mail live@gamesfoda.net, que se você tiver paciência pra mandar, nós vamos ler no final do programa. Não hoje, não adianta mais um nada. Dia. Um dia a gente vai ler, quem sabe. Se a gente gostar de você, a gente lê. Se você for da panelinha. E você também pode interagir através de mísseis nucleares. Se você mandar um míssil nuclear agora, com certeza vai interagir muito conosco, tá ligado? Fala. Que porra é essa aqui? A gente vai entrevistar ele? Isso. Não sei, cara. Não sei. Não, tem que não. Só se o tema da que foi a ideia. É. O tema da semana é Glauber Kotak. Eu achei que o Glauber fosse entrar no nosso programa, assim, tá ligado? Transmitiu guerra. Enfim. Tem que falar mal de tudo, menos Metal Gear. Diz que não pode ser. Não pode abrir nenhum assunto pertinente antes da vinheta, né? Então vamos rolar a vinheta rapidinho aqui. É, ninguém fala nada que eu tô com medo de mudar. Games Foda Live! O podcast da galera! Olha, eu não sei quem que gravou essa vinheta, mas o cara tem uma voz muito bonita. Rapaz, de classe. Tava pensando aqui no que o Guerra precisa fazer, quer dizer, no que o Glauber precisa fazer pra ser o Guerra. Então, ó, se a gente falar que Super Mario Bros. Teve alguma influência no mercado de games, ou que talvez a Nintendo seja importante pelo direcional, ou até o Ocarina of Time seja minimamente relevante, você corta e fala, cara, vocês são todos uns fanboy, filha da puta, vou embora daqui. Essa. Eu acredito que tem uma pessoa assim, como isso? Também pode falar que o jogo que você tá jogando é Gran Turismo, tá? Sempre. É, toda jogar. Semana é o seu jogo. E Fórmula 1, 2013. Ele joga FIFA também? Não. Ele não tem um jogador profissional dele lá. FIFA ninguém mais vai jogar, né? Porque essa semana aí falou que não tem os times. Ah, é. Alguém não, tem os times. Tem os times que importam, tem o Barcelona, tem o Manchester. Então, alguém apontou pra mim que ninguém joga com os times brasileiros, mas isso é mentira, cara. Tipo, quando você vai na casa das pessoas, você joga com o Corinthians, mas, por exemplo. Quando você vai jogar de zoeira, beleza, né? Aí pode pegar o Corinthians. Não. Jogar online ninguém pega, claro que ninguém pega. Se você for jogar com o padeiro da esquina, é time brasileiro, só que. Acho que no geral é irrelevante. Mas vai ter na Konami, né? Depende, até sempre vendeu mais aqui. Se a TV do padeiro tiver controle remoto, ele consegue chegar na Band assim e ver o futebol europeu. Ele já não, não vê. Não se limita só a time brasileiro também. Não tinha um boteco aí no Tremembé que tinha um PlayStation 3? Sim, quase do lado do apartamento da Xana. Tipo, é um boteco muito fodido, desses de amendoim colorido e tal. Aí eu passo. Penso, nesse horário tá passando jogo na TV, os caras estavam jogando num Play 3 lá, acho que era o FIFA mesmo. Mas eles estão jogando ou eles deixam passando o jogo só? Pra todo mundo achar que é tipo um jogo. Foi o controle. Tipo, dois caras jogando e o resto do bar comentando assim, olhando assistindo. É, às vezes o cara do balcão tá com um controle e tem um cliente tomando uma cerveja e com outro controle, assim. Dependendo de quão bêbado tá o pessoal ali, eles acreditam, né? É, porque se não mostrasse controle nenhum, o cara entrava e falava, olha, tá passando o jogo. Aí ele já entrava, já pedia alguma coisa, é uma estratégia. É, todo dia o cara deixa rolando um replay dele mesmo jogando com o Brasil contra a Argentina e fala, ó, Brasil e Argentina, começou do nada aqui, galera. Aí o bar lota. Palmeiras e Corinthians. Aí nas épocas dos jogos de futebol de PlayStation 1, quem fazia os times brasileiros assim mais underground eram os próprios jogadores, né? Eles pegavam não era nem mod, nem bomba pet. Era aquele esquema de customização mesmo, só que os caras iam e faziam o time inteiro. Colocando um nome, pegando uns jogadores com umas stats parecidas. Fazendo um uniforme de modo que lembre muito mais ou menos, assim, porque não dava pra personalizar tanto. E aí eles faziam os times brasileiros e depois vendia como mod. Eu acho que você sonhou isso aí, Azul. Não. Você tem uma noção de como eu era bobo quando era moleque? Acho que no In-Eleven 3 ou 4, eu editei o time do Japão pra colocar só o personagem de mangá, assim. Aí, eu lembro que o Rien era lateral, o Seiya era centroavante, o Toguro tava no gol. Aí... Isso é muito o Luffy no gol. Tinha o Kenshin também, só que eu lembro que ele fazia, que era... E os bonecos eram praticamente tudo igual, tudo quadrado. Só que você botava uma versão de cabelo comprido, deixava o cabelo meio ruivo, aí pra gente, nossa, pronto, é o Kenshin isso aí. Bom, é, acho que na época os caras nem conheciam o Luffy ainda pra botar ele no gol. Pior que não, eu era muito novo. Eu nunca fiz nenhuma dessas nerdices assim, eu nunca cheguei tão baixo assim, né, na minha vida. Ah não, você nunca se masturbava pros jogadores. É, o Hinks já se masturbou pra Hentai de Tentáculos e tá falando que nunca chegou tão baixo. Hentai de Tentáculos não, cara. Hentai de Tentáculos é muito ruim também, tá ligado? Mas é, já fiz coisas aí que você choraria se soubesse, cara. Você não dormiria essa noite, cara. É... Ei, Glauber. Oi. Nossa, deu um eco fudido. É, a minha primeira pergunta aqui, Kotaki é seu sobrenome mesmo? É Kotaki. Que não, porra é essa? É japonês? É japonês. O que significa? Então, tá aí, olha só. Porque Kotaki é a única família que eu sei que no Brasil é a minha. Tipo, não tem outro Kotaki que não seja da minha família. Aí, eu não sei. E tipo, tem poucos... Eu tenho pouco contato com a minha família porque eles são tudo do interior, né? Então eu não sei o que significa. Eu acho por lógica que assim, Ko é pequeno. Itaki é cachoeira, ou seja, eu sou Glauber Cachoeirinha. Glauber Cachoeirinha. É. Tem essa teoria aí de que a sua família é a real fundadora do Kotaku e o Totilo roubou aí o site de vocês. É uma história complicada essa, eu não gosto de falar sobre. Você tem que resgatar o domínio da Gal que ele salvar o jornalismo. Eu não sou nem permitido a falar sobre o assunto, senão eu posso pagar uma multa. Uma pena. É. O pessoal já tá interagindo ali, tá querendo falar qual que é o significado. Bando dos pixels, pastel de flango, tipo, umas coisas muito boas, assim, que eu... É, enfim, faz uma pergunta idiota do dia aí, o Nelson. Oi? Faz uma pergunta idiota do dia aí. Você já zerou Rogue Legacy, Glover? Já. Inclusive. Nossa, mas ela foi bem idiota. Não, eu me sorriu. Foi muito idiota, é óbvio. Vocês viram como que é o meu trabalho aqui, né? O Tuba, ele pelo menos teve a ideia uma semana, ele ficou uma semana trabalhando a ideia pra perguntar no dia. Ó, oh, galera. A galera aí no chat, tipo, vocês estão falando umas merda aleatórias, não sei se vocês entenderam, mas vocês podem perguntar também, ele responde. Sim. A ideia é essa, né, Mero? Enquanto isso, deixa eu ver, uma pergunta massa aqui. Eu não tô nem vendo, eu tô vendo só um monte de gente. A gente não fez nem o nosso o nosso negócio que a gente fala coisas que não é sobre o programa, cara. A gente já falou assim de... o Renato, que morreu aí. Já falaram? Eu tava mijando. Ou não falaram dele? Não, ninguém falou, cara. Via, falou. Ah, tá, então. Verdade, o Renato morreu. Fala aí, gente, sobre o Renato ter morrido. O Fausto. Fausto. Qual é o sobrenome dele? Eu acho que ninguém sabia o nome dele antes de ele morrer. Renato, todo mundo achava que era Renato, né? É. Mas ô, Glauber. É. Não, é, agora a gente vai, tipo, o tema vai intercalando entre Renato e Glauber, porque eu mandei a galera fazer as perguntas e já começou. Entre vida e morte. Ó, a Plat, você deve conhecer a Plat, ela... perguntou o que você acha de Zelda pra tirar isso da frente logo. Ó, não, só um detalhe, vocês são muito profissionais. É. Vocês já pensaram que pode ter uma pessoa escutando o programa que não tem a mínima ideia que é o Glauber? É verdade. Vocês não nem apresentaram o convidado. É tipo esse aqui é o Glauber, gente. Vamos falar aí com o nosso amigo Glauber. Então, Glauber, meu vizinho, façam perguntas pra ele aí. Ele joga aqui com a gente e tal, na verdade. É um japa aí, é um japa. Vocês são muito ruins, cara. Glauber Kotak é um Lesk, tipo, Glauber Kotak é o apelido dele, né? O nome dele é Unseven. Aliás, depois eu preciso perguntar isso daí, mas beleza. E pra quem não sabe, ele é o grande prodígio aí, ele é o Neymar Jr. da Pixel Art brasileiro e por que não mundial. Ele já trabalhou em... Fala aí, quantos jogos? Você sempre sabe o número. Eu não sei, eu preciso consultar, mas... Depende. É mais todo? De 50? É, mais de 50. Ele já trabalhou em mais de 500 jogos. Caralho! E é extremamente famoso por Pixel Art, por Rogue Legacy e por ter o hábito de trollar o Moacir. Aliás, ele foi um dos primeiros, né, junto com a gente, a realmente pioneiro. Incomodar o Moacir a ponto do Moacir responder. Pioneiro. Deu a ele o título de trollzinho. É, ele me chama pelo nome. Ele sabe meu nome até hoje, né? Olha que bonito. E ele tem um bigode extremamente másculo e chucro, que não combina nada com o fato dele ser supostamente japonês. Você já encontrou com o Moacir? Não, eu só vi ele de longe só. Mas era na época que eu nem sabia quem era ele. Depois disso, nunca mais. É, que é legal, né? Tipo, quando eu gosto assim, por exemplo, o Moacir, ele nunca viu você, ele sabe quem é você. Eu também, ele pois nunca é. Me viu e ele sabe quem sou eu, só que eu acho que a visão que ele tem de mim é muito pior do que a que ele tem de você, tá ligado? Acho que é, provavelmente. A minha foi tipo, ele simplesmente falou assim, nossa, eu deixei quieto o processo porque aquele moleque é muito tosco. Ele praticamente falou isso, né, Tuba? Foi mais ou menos assim? É, eu nunca recebi nenhuma ligação, nem um e-mail. Foi nível, tipo, o cara é um coitado, deixa o cara é um mendigo aí. Ele ficou com dó. Onde entra a grande teoria dos meus podcasts, dos meus streamings aí, que o pessoal entra porque tá aí, eu sou um coitado, né, então. Tá, agora as perguntas estão acumulando aqui. Não falou todos os jogos dele, todos os 500. Você vai falar todos os 500? Não, só precisa falar o Rogue Legacy. Não, são os mais famosos aí, o top 3. Não, só o Rogue Legacy, tá bom. Ele é... Então, a galera tá esperando aí, que eu acho bastante, é o Chasm, né? A galera tá esperando. E o... Como que é? A gente tava falando antes do streaming aqui. JP Oliveira perguntou como aconteceu o contato com a equipe de Rogue Legacy. Como aconteceu? É. Eles estavam procurando já um cara... Eles sabiam que queriam fazer eles realmente queriam fazer o Dark Souls 2D, né? Aí eles falaram, vamos achar alguém que faz um estilinho engraçado e um cavaleirinho, assim, e tal. Aí, por coincidência, eu tinha no meu portfólio um cavaleirinho, meio cômico, assim, cabeçudo, correndo idiota. Aí eles falaram, nossa, da hora. Aí eles me mandaram e-mail. Aí quando eles mandaram e-mail, eles falaram, ah, então, a gente fez o Don't Cheat Your Pants. Não sei se vocês conhecem. Não. É aquele survival adventure, text adventure survival, que você tem que fazer cocô na privada. E você não pode cagar nas calças. É foda, é difícil. Tem no site o post dele. É, então. Aí quando eles falaram isso, eu falei, topado, porque esse jogo é absurdo. Falei, foi bem cagado. Foi bem cagado. Foi uma cagadice. Aliás, tudo na minha vida é tudo cagado. mágico. Vamos dar uma esperada porque acumulou aqui. Deixa eu fazer uma então. Deixa eu fazer, Santos. Não, a galera, acumulado que tá no chat, seu burro. É, eu tô lendo o chat, burro. Ah, tá, filha da puta. O. Não, como não sei se diz Bonesp, Bonesp, Bonesp, ele perguntou se você já quis trabalhar em um estilo diferente de pixel art. Eu querer não, mas eu já trabalhei com outra coisa já. Eu já trabalhei fazendo interface visual, tipo botão, janela, essas coisas. E eu. Também porque eu fazia design, eu formado em design, né? Então tinha a ver, etc. Aí. Aí eu fazia, porque, né? Tinha que fazer. Quando eu tinha emprego fixo, eles não queriam fazer o jogo de pixel art, falei, tá bom. Tá certo. Aí. Mas depois eu declarei independência e só fiz pixel art. Fantástico. Vai, Celos, agora que você tava com muita vontade de perguntar a pergunta. Eu tava lá em cima, ó, galera. Se a gente ignorar alguma pergunta, primeiramente manda a gente a merda e depois repete, porque ficar subindo é um saco. Puta, tava com uma aqui, tinha uma da Plat. O Sorok perguntou se. Esse dia eu tava tentando acompanhar o chat e eu vi como que o trabalho do Bola lá do Pânico é foda, porque é ele que faz isso aí. Só que ele consegue fazer isso aí enquanto ele tá participando do programa, tá ligado? Eu não sei se tem alguém que faz isso pra ele por trás, mas ele que lê os comentários mais importantes, assim. E é difícil pra caralho, velho. Tipo, parabéns pro Bola aí, porque não é pra mim isso aí, não. E agora o Celo tá tentando aí, falhando miseravelmente. Não, eu achei, ó. Ela perguntou às 7 da noite aqui, o que você acha daquele Kickstarter que tava chupinhando os sprites do Minish Cap? Ué, não tava chupinhando. Ah, quer dizer, tava, né, mas... Não era. É porque muita gente falou que era copiado na cara larga, mas não é. Era só. É, eu também. Era uma grande inspiração. A inspiração era óbvia, mas um bagulho tinha no estilinho dele. O negócio que eu fiquei impressionado nessa discussão, que eu não vi pelo menos nenhum post chegar a esse ponto, e é a coisa que mais me deu vontade de fazer, só que infelizmente eu não sou artista, é falar assim: pô, se você acha que é tão fácil, faz você aí então. Desse nível, assim, copiado. Você acha que é só copiar? Faz você um jogo desse nível de arte aí. Você é só chupinhar. Você acha que é pois fácil fazer só chupinhar assim, Glauber? Eu acho que não tem problema, não. O foda é que é um desperdício de talento, né? O cara desenha pra caralho lá. Aí, tipo, fazer igual. Então, é um desperdício. Mas deixa o cara, velho. Esse daí não tá machucando ninguém, pô. A Capcom fez isso. Por 10 anos com Street Fighter, Darkstalker, aquela Morrigan, a mesma, 10 anos, a mesma volta. Pois é, não, fora a tretinha, né, da Capcom com a SNK, aí tipo, a SNK fez a cópia do Ryu, aí a Capcom fez a cópia do Robert Garcia. Quanto tempo você gasta fazendo sprite completo de animação de um personagem principal? Quê? A Panaui perguntou, quanto tempo você gasta fazendo um sprite completo de animação de um personagem principal? Eu acho que tipo, o personagem principal quer andar, que ela falou assim, basicão, só andar para as quatro direções e pular. Mas eu acho que tipo, o principal que deve ter mais animação, né? Deve ser mais complexo, assim. Ah, eu geralmente demoro, sei lá, acho que uma hora para cada animação. Não, menos, depende. A média, sei lá, é uma meia hora, uma hora de animação. Mas tipo assim. Isso é só a animação ou o desenho também? Não, então, o desenho. Aqui, tipo, demora mais pra pegar o desenho porque o design do personagem tem que estar pronto antes de animar, né? Porque, tipo, não adianta sair animando. Então, tipo, com o design que não é final, não fudeu, né? Tem que fazer tudo. Mas o design demora mais mesmo, tipo, chega a demorar duas, mas porque vai e vem, né? Mas depois que tá aprovado, a animação, tipo, sei lá, mais complexa é uma hora, mais fácil é 10 minutos, sabe? E os protagonistas têm a animação mais top mesmo ou tipo, tem inimigo, assim, que é mais foda de fazer animação? Não, o protagonista é mais top mesmo. Porque você vai ser, vai ver ele sempre, né? Tipo, qualquer jogo que você pegar, você vê que é muito melhor, assim. Tipo, acho que... Só se o inimigo for muito enorme, assim, porque se ele tiver tipo pouco chefe, frame, assim, tipo um chefe ali, É treta, tem que fazer bem feito, sim. Mas tipo, sei lá, esqueletinho assim. Os esqueletinhos lá no Rogue Legacy, eles andam de lado. Ó, o R. Rezende perguntou se hoje você já se sustenta apenas com o trabalho de pixel art. Sim, hoje sim, mas foi bem, bem, demorou assim pra poder me sustentar, assim, pra ficar estável. E olha que eu não gasto muito também, né? Mas dá pra... hoje sim. Antes, no começo, era foda. Eu perdi quase toda a minha grana que eu tinha guardado. Ô, louco. Mas aí vai um jogo na Steam, explode o universo, assim é fácil, né? É, aí fica fácil, né? É simples, é só ter um jogo bom, né? É fácil. O Rogue Legacy não liberaram os números, né? Pode. Hã? O Rogue Legacy eles falaram quanto vendeu, né? Pode falar. Foi, né? Eles... Então, eles gastaram fazendo o jogo quase 15 mil dólares, né? Aí, tipo, eles ganharam isso em uma hora. Caralho. Nossa. Em uma hora? É, passou uma hora no Steam e eles ganharam. 15 mil. Que bonito. E acho que em uma semana foi 100 mil. Foi 100 mil? Foi 100 mil em uma semana, ou seja, vezes, sei lá, quanto que tava, 12? Que é um dólares. Ou seja, galera, é só você fazer um Rogue Legacy aí, facinho. É, de boa. Você só precisa ser um gênio, então. Ó, oh, o Trulli... Quem é esse Trulli? Ele já apareceu aqui. É novo, hein? Não sei. Ele já começou mandando ver aqui. Você acha que o pessoal dos Games BR que reclama da falta de incentivo do governo tá reclamando de uma coisa que nem deveria existir? Interrogação. Tinha que ter incentivo do governo? É. Ah, eu acho que tem que ter mesmo, mas não é desculpa pra tudo também, né? Tipo, porra, a galera faz um monte de jogo legal aí, sem apoio, isso não é desculpa. Eu acho que deveria ter mais mesmo, né? Tipo, agora tá aparecendo umas coisas aí, apareceu aquele edital lá do... Tá aparecendo mais editais só de games, antes era tipo, tudo junto com audiovisual, né? Filme, sei lá. Agora tem uma só de games, inclusive teve. Vai ter aquele programa do governo, não sei o que lá das telas, aquela do Brasil, sei lá, que é tipo pra todas as áreas de audiovisual e games, mas é tipo um bagulho extremo. Assim. Mas eu não li muito sobre isso. Mas tá tendo muito mais agora. Então, sei lá, acho que não tem do que reclamar, não. É, além do troço da. Porra, o governo é só uma das coisas, né? Todas as outras já é mó fácil, ferramenta. É, conhecimento, tutorial, essas coisas, tem tudo hoje em dia na internet. Tudo fácil alcance. Pra botar tipo no governo. Olha a polêmica aqui. Eu vou fazer a lenda do herói, o rip-off de Rogue Legacy. E aí? Recusão. Ai, ai, ai. Tá, eu na verdade, eu vou ser bem sincero, eu nem vi, na verdade, o projeto. Tá igual mesmo o bagulho? Não, acho que é uma outra ideia, né? É uma parada meio básica, do herói? Falaram. É? Ah, não, é muito diferente. A Lenda do Herói é... Vai ser um jogo, tipo... Aparentemente simples, né? De jogar, né? Vai ser fazer, vai ser tudo cantado lá, mó foda. Né? Você sabe como é um joystick violão, né, Rinho? Sei, sei, sei. Então, eles querem fazer um esquema que enquanto a pessoa vai jogando, tem os trechos deles cantando. Só que... Interagindo com o jogo, meio Bastion, assim. Vai ser foda. Foda no sentido Bastion, de tenso pra caralho de fazer, né? Não, e vai ser. Tipo, não é que nem o Bastion que o cara só narra. Vai ser sincronizado com a música, vai ser cantado o bagulho. Pois é. Tô intrigado, só que digo isso. Boa sorte. É, saiu essa semana no PS3, né, Rogue Legacy? PS3, PS4. Saiu já. Isso, é. Saiu a lenda do herói. Como catarse. O que, que tem de diferente? Né? Catarse. O que, que tem de diferente? O que? No PlayStation da vida. Ah, então, tem só um achievement diferente. Mas é um achievement que tipo. É uma coisa a mais, assim, é um desafio a mais mesmo. É um negócio que você tem que zerar o jogo morrendo menos de 15 vezes. Nossa! Desde o começo, não é aquele New Game Mais lá, você tem tudo fodão, tem que começar do zero. Não, não tem como isso. Tem um cara que ele zerou 3 vezes com menos de 15 mortes, o cara já. Mas eu lembro que tinha no YouTube já os caras zerando a primeira vez com nenhuma morte, né? É, então, é esse cara aí. Esse cara, ele faz... Ele fez o, ele tem um recorde do tempo lá de speedrun. Ele derrotou todos os chefes secretos lá sem tomar dano. Né? Sem noção. O cara zerou sem morrer nenhuma vez? Não, é, ele, na época, na época que eu acho que... Puta que pariu. Tá... Não, acho que ele morreu sim. Lançou no Steam. Não, quando lançou no Steam já tinha vídeo já, Glauber. Do cara zerou. Então, é desse cara. É desse cara, o Smite. É, então, eu lembro esse... que tinha... Ele é um dos únicos caras que consegue fazer isso. É, sempre vai ter um cara. Sempre vai ter um cara. É. A Plat perguntou se você considera Rogue Legacy um, entre aspas, jogo brasileiro. Não. Não é não. Não, porque não tem cara. É tipo, primeiro que só tem eu, né? É um canal. É um quinto da equipe só. É só porque tem a mula sem cabeça lá, pô. Olha, é o que todo mundo reclama, se colocou lá no bagulho, então tipo, né? Ah, mas tá lá, ué. Se tivesse colocado um Saci lá, já teria resolvido o problema de muita gente. Aí sim, aí o jogo brasileiro. Se fosse, se tivesse um Saci e fosse em português, seria 100% brasileiro o jogo. Oh, mas tem em português agora, o... pra PlayStation. Ah, tem? Tá em português, ah, é tem verdade, eu vi um screenshot essa semana do cara que postou. Você, acho que você olha, postou o vídeo dele. É. Do canal do YouTube que é só sobre Play 3, né? É. Tava o cara jogando, em português. Português. Se o cara recuperasse vida com coxinha e café, aí sim seria um jogo brasileiro. Tinha que fazer a coxa tipo de frango, uma coxinha assim mesmo. É, o cara quebrou tipo. Um jogo tipo Castlevania, o cara quebra a pedra, só que sai uma coxinha já. Não sai um frango. Em vez de sair uma poção, assim, sai tipo um cafezinho. Um caldo de cana. Um caldo de cana. Uma garrafa de pet de Guaraná. A vida é um pandeiro, tipo, pra ganhar mais vida, assim. Um pandeiro? Cara, é. Eu quero saber por quê. Não, a vida é um capacete de um motoboy, rosa. Nossa. A vida é um CD do molejão. Quais... Cara, eu vou começar a ler uma pergunta sem saber se ele é idiota ou não. Quais são as expectativas suas e da equipe... Porra, desceu o chat. Com o lançamento de Rogue Legacy nos consoles Sony. Expectativa? É. Grana. É. É, eu acho que é legal porque tem uma galera que não tinha como jogar, né? Porque, ou porque tem PC... podre, ou não tem costume, né? E, fora que depois do anúncio, acho que tem uma galera que fala, não, beleza, vou ficar. Então, é legal que tem mais público, né? Você chegou a ver ele rodando no Vita, o Glover? Que eu acho não. Que é o que mais diferencia é o Vita do que no PS4 e no PS3. No 3 e no 4, é de boa porque, tipo, eles têm um hardware mais potente, né? Mas o Vita foi meio treta mesmo, portar. Tanto que eu acho que tem umas coisas no gráfico que mudou, tipo... É um termo muito técnico, é uma coisa muito técnica, mas o gráfico tá pior no Vita. Tá um pouquinho pior. Tipo, ele não suaviza a imagem. É, tipo, posso fazer meio... um post já de comparação aqui. Pera aí, Rogue Legacy no Vita é um lixo. Então, o Vita roda Uncharted e não roda Rogue Legacy? É, então, é porque o Rogue Legacy ele foi feito em XNA, né? XNA é linguagem pra Xbox, então, tipo, pra traduzir de uma coisa pra outra, é mó foda. Fora que ele não foi feito muito otimizado, né? Apesar de ser, jogo 2D, por que não roda direito? Tipo. É meio pesadão mesmo. Ele não rodava no meu note antigo. Lembra, tem um stream que eu fiz que ele roda de boa o stream, mas daí a hora que tem uma cena de chuva, o bagulho ficou. É. Ficou horrível, mano. Horrível. Você teve que mexer na arte pro PlayStation? Não, eu cheguei a fazer os botões lá, só o do X quadrado lá, mas aí no final eles botaram um padrão deles, né? Que são nossa, que filho da puta. É, não, é que a Sony é chata, né? Tipo, pra você ter uma noção, o troféu, o íconezinho dos troféus não podia ser uma imitação dos troféus da PSN. Não pode, tem que ser qualquer outra coisa. Não pode ser um troféu, assim. Nossa. É. Não, tipo, pode ser um troféu, mas não pode ser igual ao da PSN, porque senão os caras se confundem, aí, entendeu? Tipo, eles são mó cuidadosos com a linguagem da parada. Eu acho que a sabe a Vlambeer, aquele... Sim. O Luftrausers. Eles estavam falando lá que o jogo dele só tem aquelas quatro cores, né? O vermelho e amarelo lá. Só que pra PlayStation eles têm que abrir essa seção, porque o quadrado tem que ser rosa, né? É rosa, o X tem que ser azul, o triângulo verde, tipo. Só no PlayStation tem cor a mais. Puta, mas... pior que eu tenho ele no Vita e nunca reparei. Depois eu vou ver isso. E no Xbox, ele... Ainda bem que você não reparou. Tem no Xbox Loop Trousers ou não? Não. Nem planos. Tem não. Eu queria saber se isso aí também é válido pro PlayStation, pro Xbox. Porque o controle deles também tem um esquema de cor ainda bem mais marcante que o PlayStation, né? Nel? Oi? Lê a pergunta do seu grande amor aí pra ela ficar feliz. Você me perguntou como que foi exibir Rogue Legacy na SB Games e se tá valendo a pena. Porque a próxima tá chegando e ainda dá tempo de inscrever pra exibir na correria. Eu não entendi o começo. Como que foi exibir Rogue Legacy na SB Games e se tá valendo a pena? Como que foi? É. Isso aí, foi normal. é que na SB Games você tem, acho que 10 minutos pra falar do seu jogo. Aí eu cheguei, falei, tipo, mostrei o trailer, falei, o jogo é isso. Beleza, acabou. Quando na SB Games tinha muita coisa que eu queria ver lá, tava, nem fiquei lá por perto, porque dava pra jogar, né? Na SB Games, eu não fiquei muito tempo lá perto pra ver as pessoas jogando, então. Porque também tem muita coisa, tem muita gente pra conhecer lá, pelo menos a galera que eu não conhecia. Imagina que cuzão, o cara chega e fala assim, ô Glauber, o fã chega e diz, ô Glauber, como que joga esse jogo? Joga aí, rapaz, vai se fuder aí. ninguém tá perguntando dica, não. Esse aqui é o pulo da espadada aqui, se vira aí, malandro, vai ter que matar os hominhos aí, matar os bichos aí, filho da puta. O Glauber, tipo, brindando com, sei lá, com o Kazhirai. Com a gravata borboleta, assim, brindando champanhe, o moleque puxando ele pela manga, como joga aqui? Moço, como faz pra jogar? Sai aqui, moleque, sai. Tem ninguém pedindo dicas, não? Uma hora boa agora pra você. Perguntaram. Claro, como que faz pra pegar o achievement do... Esse novo que tem aí pra plataforma Sony. Tem um post na Polygon explicando como, que é as dicas do designer lá, o Ted. Ele é monstro no jogo, ele zerou, ele morreu acho que só 6 vezes. A vida jogo. Toda? Manda seu cu, Celas, cala a boca. O Celas claramente nunca jogou Rogue Legacy na vida, assim, não sabe o que ele tá falando. Eu joguei, só que o filho da puta fez o exiling do jogo, né, vai saber. É mais fácil ler lá, procura lá no Google, Polygon, Rogue Legacy. Tem uma pergunta aqui. Esses dias você compartilhou no Facebook, acho que era da Polygon, um artigo sobre como pixel art não precisa ser necessariamente retrô, sabe? Era, acho que era da Vice ou da... Ou da Killscreen, ou sei lá, whatever. Da Verge? Casa Verde, sei lá. Enfim, comenta aí, faz um top 3 jogos que você acha que o pixel art é o futuro. Você olhou assim e falou, nossa, a nova geração chegou. A nova geração, sem dúvida, como chama? O Super Time Force. Tipo, o bagulho, ele é pixel art, mas ele nem... Não é que ele não remete, ele não parece retrô, assim, ele tem um bagulho único, muito único. Né? Eu acho que... Mas tem que ser lançado? Se você tem falar que... nada a ver, mas der pra gente linkar no post depois, se tiver coisa observável. Ah, porque, tipo, o Kickstarter tem um monte, né? É que, pra ter influência, né, pra falar com o futuro, o jogo tem que lançar, né? Fala os lançados aí pra ficar mais fácil. Eu tô jogando agora o Mercenary Kings também, que é absurdo a arte do Paul Robertson. Desde o jogo do Scott Pilgrim, né? Já dá pra perceber aqui. Ah, é, mas é que a o gameplay, pelo menos, é que no Scott Pilgrim o jogo é uma bosta. Eu, pelo menos. Ah, não é, não. É que você já jogou com outras pessoas? Já jogou com outras pessoas? É, duas de três, sabe? É, que jogando com outras eventualmente pessoas. Eventualmente duas, fica uma melhor. Saiu. Jogando com quantas que fica melhor? Ah, se você jogar de bastante, assim, se você conseguir juntar quatro pessoas pra jogar, fica da hora. Esse, na verdade, quando o jogo fica zoeira e você começa a ignorar o jogo. É tipo jogar GTA e não fazer nenhuma missão. Não, é que ele é muito difícil, cara. Ele é meio frustrante. Aí você tá jogando. Eu joguei com três pessoas, na verdade. Quando eu joguei sozinho, eu não gostei. Aí eu joguei com três pessoas, eu achei que eles deveriam até avisar que é pra ser jogado com bastante gente, porque ele fica bem mais fácil, fica até divertido. Eu achei legal. Tá, mas eu acho que não é muita referência, porque palitinho com várias pessoas fica da hora também. Mas enfim, eu acho que o Mercenary Kings mais moderninho, assim, porque ele tem estética retrô, mas não é retrô, né? Ele é mais. É bem mais moderno, assim, tem crafting de arma. Não sei o que, lá. Aí não necessariamente tem que passar em todas as fases, é bem mais. Ele é mais. Aí ser o. Sei lá, viu? Não sei. Cita um terceiro, isso vai ficar top 3. É porque eu tô tentando lembrar de algum jogo que é pixel art e não é tipo retro, meu, tipo, como se fosse na época. E é pixel art mais minimalista, assim, tipo o Sword and Sorcery. Ah, aquele outro lá, o Sword Sorcery. É. Esse é inclusive, o fudido. É, que inclusive também é da Cap. É da Cap também, os caras são foda, né? Então, muito visionário, mas é. Entrando mais ou menos, eu acho, nessa mesma polêmica aí, tem aquela imagem conhecida também na internet aí que fala, tipo assim, ah, antigamente o pixel art era assim, aí mostra o Indiana Jones como referência. Ah, é, já vi, já. É, tipo assim, tá, eu não acredito que a evolução vai chegar naquele ridículo extrapolado que eles mostram, que é tipo um pixel art ridículo. Mas, indubitavelmente, cara, aquele pixel art das antigas, principalmente jogo Adventure, era ridiculamente bem feito, né, velho? Se comparar com muita coisa que a gente tem hoje. É, exatamente. Mas é que, tipo, tem muitos fatores, né? Por exemplo, naquela época também tinha jogo de pixel art que era uma bosta, um feio pra caralho. E hoje em dia também tem jogo mais bonito de pixel art, né? No mesmo nível dos anos 80, falando. E fora que, tipo, naquela época, a nata gráfica lá, o negócio que era mais bonito era o pixel art mesmo. Não tinha como fazer nada mais bonito. Tipo, o 3D ainda era uma tosqueira, low poly. Mas, cara, não. Porra, eu quero fazer um jogo bonito, tem que ter 2D. O processo de produção era o mesmo? Você sabe? Não, então, era mó diferente. Tinha muito mais gente, né? Muito mais artista, tipo... Porra, você pega lá o Gedig lá, meu, eu tenho certeza que tinha um processo lá de fazer em 3D, e renderizar e desenhar por cima, e as animações eram tudo feita no papel, depois transportada pra pixel. Era mó fundido, os caras tinham mó grana também, né? Eu acho que pior que... Até no... Acho que no Oniken o Danilo fez um negócio parecido com isso, né? É, então, mas o Oniken é Danilo, né? É só o Danilo fazendo. É, então, mas eu falo, até ele, que é só ele, ele precisou de uns bagulho assim pra desenhar alguns cenários, assim. Mas, sendo bem sincero, eu vi essa imagem aí dos jogos da LucasArts, eu acho que uma que, posso estar falando bosta, mas é muito mais tenso de animar, quando o troço é complexo pra cacete assim. E, porra, se eu tiver que escolher entre um pixel art fudidão daquele estático, quase estático, e umas paradas dinâmicas pra cacete, tipo que o Glauber e o Santo fazem, eu prefiro muito mais esse dinamismo, essa coisa que tem, tipo... Eu também sou bem mais disso, mesmo 3D, sabe? Mesmo, tipo, sei lá, coisa de ilustração, assim, TV... Um monte de jogo pra celular lá, tipo, você vê as imagens mó foda, um desenho do tudo, aí tipo, nada é animado, tudo parado, mó sem graça. Não, mas o do Danilo e do Santo não é referência pra comparar com aquela imagem lá, porque eu acho que o deles tá no nível da LucasArts de antigamente. Sabe o que tá no nível da LucasArts? Eu não sei se você conhece, mas tem um arx foda dele. O Jim, o Glauber com certeza conhece. Ah, sim, sim. Esses, eu, a Xana tava falando comigo um dia desses, ela, nossa, por que, que o Jin não trabalha em muito jogo, não tá, tanto quanto o Santo e o Glauber? E eu acho que é porque vocês animam muito mais. E tipo, tem uma diferença entre você fazer arte lá paradona e você mover aquilo direito. É, o Jin, ele... Assim, eu já vi ele fazendo animação e tal, mas eu não sei se ele é, tipo... Não sei se é muito a praia dele. Ele ilustra pro caralho, né? O negócio dele é absurdo, assim, mas... É, acho que é mais os detalhes. Pra jogo, você tem que saber animar, não tem como. Até, já falei um monte de vezes no Twitter, se você quer trabalhar com o jogo, meu, vai fazer animação, porque... Pelo amor de Deus, tipo, todo mundo precisa de animação. Eu acho que antigamente tinha mais restrição no lance de animar, porque cada frame é um... É um pouquinho de espaço ali. Antigamente você tinha, tipo, um mega pra fazer o jogo inteiro. Então não dava pra forçar muito a barra, igual hoje em dia. É, hoje dá pra fazer tudo, tudo. Ó... Oh. O Apanaui perguntou, a gente tava brisando aqui, mas já faz um tempo. Você anda percebendo muitos efeitos que eram inerentes ao 3D sendo aplicados ao 2D? Tipo shaders e coisas assim? Ah, é, hoje sim, né? Tem um monte de jogo. Mesmo acho que o Sword and Sorcery mistura umas paradas com shaders lá, filtro, aí tem degradê, tem um monte de coisa que é dinâmica, assim, que não é pixel art feito na mão. Aí tem até aqueles esquemas lá que. É. Jogo 3D que tem tipo uma iluminação 3D, assim. Daquele. Aquele Legend of the Dungeon, eu acho. Eles usam uma parada. Tipo, o ambiente é 3D, mas todos os sprites são 2D, mas eles são influenciados como se eles fossem 3D, assim. Passou um brininho e tal. Ah, mas tem como mudar dinamicamente a cor dos pixels ou é só um shader como se fosse um jogo 3D, meu? Dá pra fazer os dois. Depende da engine. Tipo, tem umas engine que troca a cor e outras que bota uma cor por cima. Né? O Duelist ele usa bastante disso. Ele tem muito negócio de partícula, né? Partícula é uma coisa que é. Eu acho que, se eu não me engano, é inerente a 3D, assim, depois que tirou um negócio mais 2D. É, tem shader também. Coisa que é feita em 3D lá e renderizada em 2D. E, falando assim, não dá pra explicar, mas tipo, tem umas bolas de água, assim, que tem todo um. Ele reflete todo o cenário, todos os personagens. O bagulho é 3D, com certeza, mas. Ele renderiza em 2D. E mais ou menos nesse esquema de usar determinadas técnicas que não são nativas do 2D. Você acha isso bacana, acha isso legal? Ou você. Prefere ser mais purista, assim? Ah, eu acho bacana. Eu acho que tem que fazer mesmo. Pô, a gente tem um monte de ferramenta pra fazer o jogo bonito. Tem que usar mesmo. Eu acho que só se você decidir que nem pela Unicam, que, ah, não, vai ser 8 bits, beleza. Aí você fica só restrito ali e naquelas, né? Porque o negócio não é tendo na veia. É só mais ou menos. Bem mais do que pra menos, né? Existe essa briga aí do pessoal que tem um classicão e acha feio qualquer outra coisa. É, tem uma galera que fala, conservador. Você usou o negócio, umas transparências aí, não pode, meu, porra, pixel art, você tem que fazer. Mas o Uniquei mesmo, eu lembro que teve nego que reclamou do Danilo, falou assim, não, você não é true de verdade, porque no Nintendo não tinha essas cores aqui, essa. Tipo, não, o bagulho é extremo, né? É muito difícil fazer um jogo emulando o Nintendinho. Tipo, o bagulho tem. Não dá pra fazer uma imagem do tamanho que você quer. Tem que fazer o tamanho lá 16x16. Fora a memória, tipo, mano, você acha? É impossível. Não só é difícil, como eu acho que tá. Tem gente que vai pelo desafio. Mas um jogo tipo Unicam que nunca se propôs a se limitar ao hardware do Nintendo, vai se fuder, né? Além de ser difícil, é desnecessário. É, meu. Pô, se você joga, você já tem aquela sensação que você tá jogando um jogo de Nintendo. Pra que você quer? Tem que fazer igual, sabe? Se você for o Mega Man 9 da vida, né? O MP Player 1 perguntou como é que você trabalha. Acho que não sei se já tá respondido, talvez seja uma coisa diferente. Como é que você trabalha mais as sombras de pixel art? Tem alguma técnica ou é tipo sombrear desenho normal? É tipo sombrear desenho normal. Só que com menos espaço. Ô Kleber. Oi. Já falou muito assunto sério aí e exemplo, eu sei que você veio com a resposta preparada. Eu vou aceitar ela aqui de cara limpa. Então eu tenho que te perguntar, e Miss Marvel, cara? No último programa então, eu te critiquei ao vivo aqui, falando que você não leu. Porque você indicou, né? Que eu indiquei com todo carinho. Tá, o dia que eu ler Miss Marvel é porque eu tava com dó. É, um mendigo qualquer me pediu pra ler essa porra. É, eu só faço tudo que eu faço pelo link, eu faço por dó, assim. Eu entro no chat lá por dó, mando o jogo pra ele por dó. E daí você leu por dó ou não leu? Não, ainda não tive dó suficiente de sabe o que é o pior de tudo? É que eu li a última revista e já não tá tão mais da hora assim. Aí, nossa, tipo, vai chegar uma hora que daí você vai ler e falar assim, nossa, Rick, que lixo isso que você me recomendou. Olha que bosta. Quando eu recomendei, tava da hora, tá ligado? Até a arte meio que deu uma mudada. A arte era fantástica. Nessa última revista, eu acho que não foi o mesmo cara que desenhou. Então, pode ser que você... Até onde eu leio, então? Não, pode ler tudo. Não tá tão ruim assim. Tá bem mais da hora do que... Do que, tipo... Naruto. Quadrinhos. Naruto. Melhor que Naruto, com certeza. Tá muito melhor que Naruto. Reconzordo. Bom, Nick. Perguntou... Pode ser uma pergunta bem idiota, o cara já tá se desculpando antes da pergunta. Mas vou fazer mesmo assim. Alguém que não tem o mínimo talento em desenhar pode se dar bem fazendo animações? É. Nossa, olha, eu quase cuspi a cerveja que eu tava bebendo aqui. Olha. Ah, tá. Dá. É tipo... Se ele for filho do dono da empresa. Assim. Não, pior que dá, cara. É, por exemplo, a minha esposa, ela anima, ela não sabe desenhar, mas ela anima. Ela, inclusive, ela é motion designer. Ela faz coisa pra publicidade, tipo, animar propagandinha, sabe? Texto, elementos visuais e tal. É, ela não anima personagem. Ela anima coisinhas, assim, menores e, tipo, e anima mó bem, assim. Ó, oh, como tem muita inclusive, gente. Ganha mais que eu. Como tem muita gente ouvindo, eu vou mandar essa pra dar uma limpada. E o Liminha do Domingo Legal que não desenhava nada e animava a galera ali. Nossa! Ah, 10 de 10, que fantástico. Eu tava sentindo falta desse programa, tá muito sério. Viu? Não, mas é sério. Você o Glauber foi embora até. Eu não vi. Cortou. Mas é porra, velho. Eu vocês ouvindo risada. Falei, o que tá acontecendo? Puta que pariu. Cara. Não, eu falei não era risada que ele... não, cara. Não era risada não. É desgosto. Eu falei que o Liminha no Domingo Legal ele não sabia desenhar nada, mas também animava o pessoal. Velho. Ah, tá. É, beleza. Tudo. Um dos maiores animadores do Brasil ainda, né? Tem até a caravana do Liminha que vai pelas cidades animando as pessoas aí. Mas, ó, tem muita gente. Tem a que... caravana do Liminha? Tem, lógico que tem, pode procurar aí. Tem a caravana do Liminha, caralho. Vai de cidade. Ele meio que rompeu com o Gugu, né? Eu achei que ia ser tipo o Silvio Lombardi, que ia ficar ali até o final. Cara, é só o Gugu que é pau no cu, cara. Porque, tipo, todo mundo que trabalha nesse BT, cara, você não acha um que fale assim, tipo, vou sair desse lugar. Sai se os caras oferecer muito dinheiro, mas, tipo, o que o Gugu ofereceram pro Gugu nem foi tanto assim pra ele sair desse BT, imagina. Mas eu acho o Liminha meio pau no cu também, porque a filha dele, acho, estudava na mesma escola que a minha prima. Aí eu fui na formatura da minha prima e ele tava lá. E era nublado, era tipo uma quadra fechada, e ele tava de boné e óculos escuros. Mas você é a caracterização do cara, velho, tá ligado? Eu fui procurar a caravana do Liminha aqui e o primeiro link é do Reclame Aqui. O cara reclamando aqui que anunciaram a caravana do Liminha. E o pessoal do carrossel não foi nenhuma criança do carrossel lá. Nossa, que show. Olha aí, denúncia, cara. Cuidado, então. Uma coisa que eu ia falar é que a gente foi interrompido pela essa fantástica piada do Liminha. É que o negócio que eu sempre vejo o pessoal escutar, que o pessoal falar, é que o pessoal fala assim, porra, eu não sei desenhar. É. Véis. Tecnicamente ninguém nasce sabendo desenhar, né? Tipo. Pois é. É, só... é questão, o negócio do talento que ele falou, tipo. Não, tem. Existe talento, tá ligado? Sim, mas o talento você ganha, não nasce com ele. Não, aí eu já discordo. Tem pessoas que têm mais facilidade pra certas coisas do que outras. Ah, mas não é de mas, tipo, pô. O bagulho nunca vem sem você treinar, sem você... Sim, se, é, ué. Se você se dedicar, você ficar, tipo, 5 horas por dia desenhando, eu duvido que você não fique bom. É, não, não é só desenhar, né? É, tipo, observar também. É, né? Sim, certeza. Ter a curiosidade, tipo, ah, nossa, como ele fez? Por exemplo, baixo. Eu, como que eu fiquei bom em hentai? Não foi simplesmente baixando o hentai. Foi selecionando quais são os melhores hentais, vendo as tendências. Assim que hoje eu virei o cara referência em hentai que eu sou aí, entendeu? É um grande exemplo aí pra toda a sociedade. É, eu acho que se você quiser uma pessoa assim pra mirar, sou eu aí, entendeu? Que saí do nada, saí da Playboy, saí de bater punheta pra Playboy e virei esse grande mártir do hentai que sou eu hoje, entendeu? Tá bom, então... Que bonito. Eu era um visionário, né? Tô pedindo uma lista aí, pra você fazer uma lista e mandar, o Higgs. O lista dos melhores hentais? A lista de hentais, sim. Vou fazer. Não, foda-se, Higgs. A Plat News pediu pro Kleber falar sobre a experiência dele com a dublagem de Alder. Dublagem ou tradução? A tradução. Ela falou dublagem. Falando... É que ela falou umas 4 meses antes. Então, presta atenção. Ela corrigiu, tanto, mas é. Tá, ah, não, tá. Depois ela falou que a tradução é que eu não presto atenção nela mesmo. Foi mal, Plat, foi eu sou um lixo. Então, foi. Eu não sei porquê. Eu acho. Eu sei que. Alguém tava brincando, sei lá. Eu acho que. Eu sei que a Amora me mandou os negócios lá que ela tava fazendo a Outdoor. Aí eu peguei e fiz de brincadeira assim. Aí ela falou: nossa, podia ter o jogo inteiro. Assim, eu falei: me manda que eu faço. É nóis. Então, no Vitrine Indie a gente tem a lista de perguntas que o Surox faz todo o programa pra compor o programa, que é tipo qual engine o cara trabalha, qual que é a história do universo expandido do jogo. e que se vai ter PTBR zoeira, entrou agora também. E cara, esses dias veio um cara perguntar pra mim como fazia, velho. Sério? Vê um cara no Google Plus, pode entrar no Google Plus lá, o cara perguntando qual que era meu canal, que ele queria saber mais, que ele tá com um projeto aí e ele queria incluir PTBR zoeira. Nossa. Você vai começar a ganhar dinheiro com isso, Glauber, velho. Só quero que você repasse um pouco do lucro pra mim, porque tá foda. Vou te agenciar. Tem algum outro jogo já? Não, que eu saiba não. Tem uma galera querendo fazer, mas eu não. Não, eles queriam fazer pro Quasir lá. Mas o Quasir tem. No página de texto, eu falei, não, tem muito rola. Texto. Olha, se vocês precisarem do meu agenciado Glauber, entre em contato comigo. A gente combina preço e tal. Acho que o mais próximo disso recente foi o Shovel Knight, que tem aquele modo S mode, e troca algumas palavras por S, mas é um bagulho tipo bem bônus bobinho, assim, não é um trabalho todo em cima que nem foi. É idiota, que é só procurar a palavra e substituir, né? O cara não teve que reescrever porra nenhuma. É. Pois é. O Glauber não apenas reescreveu os textos, como ele refez a história. Tem até nuances da história, assim, que você vê que mudou ali na visão desse grande mestre, que é o Glauber. É verdade. O Yuri, na verdade, na minha versão, ele só caiu no planeta porque ele tava de boa. Ele cansou de pilotar. Não, beleza. Não é porque a nave dele quebrou. Aí não, tô com preguiça. Nossa, tô de boa. E os outros dois jogos que você tá fazendo? A gente falou pra caralho do Rogue Legacy aqui, e não. Faz um jabá dos outros aí também, aproveita. Tá, tô fazendo pixel art animação também pro Kazem, né? A gente já comentou aqui. Ele é tipo o Rogue Legacy, né? Ele é meio Metroidvania e procedural, só que ele não é roguelike, né? Qual letra aí pra galera já googlear? É CHASM. É perigoso que tem um jogo velho chamado Kazem também, que era muito ruim. Eu coloquei. Dá pra colocar link? Dá, né? Coloquei lá. Era um clone de Quake que tinha um palhaço, era muito ruim aquele jogo. É basicamente isso. E ele foi. A gente já tá mais de um ano e meio fazendo, a gente. Fez um Kickstarter pra ele, né, tal. E agora a gente tá fazendo. A gente passou por muitos. Não refação, mas. fez o redesign de muitas coisas. Então, por isso que a gente tinha feito até. A gente tinha falado de um ano depois de lançar, mas passou muito mais que isso, o jogo não tá pronto e tal. Mas é porque muita coisa aconteceu, né? Tipo, ele também foi. Ele passou no esquema da Sony lá, ele vai lançar pra PlayStation 4, talvez o Vita, talvez. Aí isso meio que. Por incrível que pareça, isso deu uma atrasada, porque isso significa ir pra reunião. Aí chamaram o James, né, que é o líder do projeto, ele é programador também. Chamaram ele pra ir pra E3 lá, aí ele tipo, viajou, pegou avião, não sei o que, isso atrasou quase um mês. Fora isso, né? Fora os outros eventos, tipo, ele mandou pra Indiecade, ele expôs lá. Ele expôs pra tudo quanto é lugar, né? Aí nessa vai mó tempão. Mas a gente tá pensando. Não posso contar. Opa! quase. Quase que a gente teve um furo aqui. Primeiro furo de reportagem do Games Fórum. Não, mas em breve. Em breve. Novidade. E aquele do Yu lá, você tava. Nossa. Nossa. jogar um verde assim. Ah, que é aquele do Yu que você tava fazendo lá? Rogue Legacy 2 lá, tá indo bem? Né? Como é que tá o Rogue Legacy 2? E aí? Não, então, aí eu tô. O outro que eu tô fazendo é o chama Duelista. Que é Duelista sem o A e com Y no lugar do X. É um jogo de Yu-Gi-Oh! É um jogo de. Pior que parece, é um xadrez de Yu-Gi-Oh! E você tem o seu general lá e você vai colocando suas unidades no canto pra batalhar. Ele é estratégia por turno. Né? Mas é multiplayer? É multiplayer e é melhor pra jogar pelo browser. Vai lançar em tudo que é plataforma lá, né? Acho que vai ter uma versão sem instalar, tá? Mas acho que não precisa. Eu vi as artes, eu não tinha entendido muito o conceito, mas tem potencial pra viciar a galera. Então eu não gosto de turn-based strategy, mas eu comecei a jogar, é tão simples assim, tão direto ao ponto, que eu curti, assim, porque era muito um esquema de você ficar pensando e tal, aí, a gente analisando. Esse é mais correria, assim, você tem um minuto e meio pra fazer sua rodada. Então, e assim, você não vê a sua mão inteira, você vê, tipo, só uma parte, assim. Paciência, eu tenho vários jogos no canal. Paciência com o Yu-Gi-Oh! E Xadrez. E aí tem magia. E aí tem magia. Cara, eu tava pensando aqui, você tava falando de pixel art, dos exemplos de jogos que são bonitos pra caralho e não parecem retrô. Aí bateu a curiosidade. Você já pensou em trabalhar com low poly também? Já, porque isso. Teve uma época que virou modinha. Tipo, os carinhas de pixel art lá estavam tudo fazendo low poly, porque dá pra fazer a textura em pixel art, né? Mas sei lá, eu não. Perder pra mim. O eixo Z é uma coisa que eu não consigo assimilar. Meu mundo é 2D. Perdido. Mas eu acho que manda o quê? O Rinks tá aí ou tá mijando? Manda outra pergunta polêmica aí. Outra pergunta. O Rod fez uma pergunta aqui que era muito importante, que é Nescau ou Todd? Quem que fez essa pergunta? O Rod. O Rod, ele já fez a pergunta antes pra alguém. Qual que é a pergunta? Nescau ou Todd? Ah, Nescau ou Todd? Todd, né? E Quick ou Todd? Resposta. Não, Quick é a bosta. Só eu que acho Quick morango bom, cara? Não é possível. Não, é sério, mano. O bagulho parece papel com bala, sei lá. É tipo você chupar bala de morango com plastiquinho ainda. Eu tava tentando lembrar com quem que eu tava discutindo que Quick era uma merda, era com você, então... Acho que... Ei, Rinks. Quick não é aquele que no comercial o coelho usa LSD? É, exatamente, esse aí. Ele tem uma gravatinha. Tinha um que acabou, que era o de... Não sei se acabou, mas eu nunca mais vi. É Quick Alpino, que era uma delícia também. Nossa senhora. É muito gostoso, cara. É açúcar. Não tem como dar errado, tá ligado? Não, tinha o Quick de chocolate, que era o troço mais idiota que tem, né? Tipo... Não, mas tinha um brigadeiro de beijinho, né? Não, o Quick de chocolate, ele era de Alpino. Pode pesquisar aí. Não era de chocolate, era de chocolate Alpino. Era diferente. Vocês, tá, mas vocês que não são gordos o suficiente. O Todd também foi inventando uns sabores aí nada a ver numa época. Teve um Todd. Uns Todd de país, assim, Todd de chocolate. Todd de país. Lá na Groenlândia, o pessoal toma chocolatado assim, ó. Chocolatado com gosto de peixe, tá ligado? Daí a criançada, tipo assim, tomando muito ruim, assim, com cara de choro. Puta, vai lá na Groenlândia é assim que toma, cara. E comprando caixas de Todd Groenlândia. Vocês chegaram a... Vocês lembram da época dos sucrilhos de banana ou foi um pesadelo mesmo? Não, mas era gostoso. Eu gostava. Era horrível. Era um lixo. Não era, velho. Mas peraí, você gosta de banana? Você gosta de banana? Sim. E você não gostava, o leite ficava com gosto de banana, era uma delícia, velho. Não, eu como puro, eu não como sucrilhos com leite. Ah, mas aí você... Olha que blasfêmia, você não come sucrilhos com leite. Não, só que assim, comendo puro como se fosse snacks, assim, tipo, você come o primeiro, você fala, tem gosto de banana. Não. Você come o segundo, você já tá vomitando. Não, tipo, vamos cortar aqui. O Celos é um negro... Nas ruas, cara, o cara é tipo assim, streetwise. E ele come sucrilhos como se fosse um playboyzinho. Só playboy come sucrilhos puro, cara. Não, cara, era assim que eles davam sucrilhos na escola pública, tá ligado? Olha aí, chupa aí, seu vacilão. Eles davam certinho naquele potinho azul com leite. Era cornflakes, não tinha nem açúcar. No meu, eles davam. No meu, na minha merenda lá, quando eu estudei na escola pública. Os caras davam com leite de soja ainda, velho. Come essa porra aí, moleque. Quero ver se você come. Na primeira série, tipo, eles davam aquele potinho azul com leite. Mas aí depois eles tacaram foda-se. Eles davam o saco que o governo dava pra eles, assim. Acabou o dinheiro com leite. Pras crianças, tá ligado? E aí você comia que nem salgadinho mesmo, só que era sucrilho. Pra onde vai o leite, senhor governador? Onde está o leite dessas crianças? Olha o Nelzão aí subnutrido por causa da sua escola aí. Pior que o meu bíceps, a base foi toda encarregando lata de leve leite. Da escola até... Os caras é trabalhado no leve leite. Fala assim, hoje eu vou carregar embaixo a latinha pra trabalhar o tríceps, tá ligado? Vou carregar só com a ponta dos dedos, assim, embaixo pra trabalhar o tríceps. Criançada fazendo... Foi uma fase muito intensa, eram 5 kg de leite sem contar a lata e eu tinha o quê? 11 anos? É, isso é assim que é. Já eu não, eu nunca carreguei nada na minha vida. Ah, tá, agora eu lembrei. Tem mais uma pergunta ali, calma aí. Tem uma pergunta que tá esperando há muito tempo, Glauber, tá aí? Oi? Não, foi embora, não. Tá falando de leite aí, foda-se. Perguntaram qual que é o número de frames médio pra um sprite pra, por exemplo, um ciclo inteiro de caminhada. Nossa, depende, hein? Depende, né? Se for um Oniken da vida, só tem 3, né? Ô, louco! Mas, chamando que vem, vou chamar o Danilo aqui. Olha o isqueirinho. Aí ele vai só rebater tudo. É. Não, mas tem 3 ou 4, acho. É verdade. Tô sendo realista. Mas os que eu faço geralmente tem 6 ou 8. É sempre par, né? Chupa o Niken. É 6 ou 8. É, mas é claro, né? Eu não tô fazendo isso tudo. Você tá querendo dizer então que Rogue Lag é 2 vezes melhor do que o Niken? Ai, ai. Então, Vocês são muito filho da puta, porque agora sim o podcast tá engrenando. E agora o pessoal tá saindo já, tá ligado? O pessoal falou, foda-se essa merda desse podcast. Vocês deveriam fazer isso aqui no começo, cara. Sim, tipo, saíram 5 pessoas. A gente começa com o Quick, então, no início. Por isso que eu falei pro Celos, tem que fazer a parte zoeira do começo. E o Celos, não, vamos começar com perguntas sérias sobre a pixel art. Vai chupar minha rola aqui, velho. Eu não falei isso, eu falei que as perguntas já estavam saindo. Mas eu tenho uma pergunta que é mais importante do que todas. O que caralhos é Unseven? Porque não, a tradução é D7. É. Na verdade é só... É porque eu... Olha só. Todo mundo, né? Eu já tive minha fase... Como é que é? Eu nem sei mais falar. Otaku. Eu nem sei mais falar. Eu tive minha fase otaku, eu tipo, usava lá, mó felizão, meu nick lá de otaku, acho que era Hitoki, do Samurai X. Era lá no meu Deus. Aí eu fui num fórum, tava lá, tipo, já tinha vários Hitoki, eu falava, ah, sei lá, já tem um, dois, agora sete, foda-se, sete, aí virou sete, aí eu usei, comecei a usar o sete, porque o sete não tinha nos outros lugares. Aí, quando eu comecei a entrar em coisas mais de gente. Pô, tipo, mais de gente, assim. Já tinha muito 7, 7, falei, ah, mano. Aí eu coloquei no 7, sei lá, uma palavra que existe. Ninguém tem, tipo, no Twitter, é meu. Eu. É quase tudo. Ninguém tem, cara. A origem dos nicks é sempre uma bosta, né, cara? No 7, Ricks, né? Uzão, Marcelo Vinícius, é tudo uma bosta. Bom, eu tô reparando agora, tipo. A galera no chat tá com saudade da roleta, que era a ideia que a gente pensava, meu, já deu essa roleta, né? Tipo, por que a gente tá empurrando isso aí? E agora virou, tipo, o pessoal fica realmente saudoso. Eles amam a roleta com todo o coração. Eu já postei, enquanto você tava falando aqui, eu tava tocando a roleta atrás, só pra galera curtir. Mas é, eu não sei mais qual pergunta eu faço pro Seven. O Seven, é... Não, me chama de Kleber. Klebito. Klebito Senpai. Não, oh, mas é sério, cara. O Celo me cortou aí, mas essas origens de Nika aí é sempre uma bosta. Eu tava até no programa com aquele cara do Momodoro, o Ardin, que eu não sei ler o nick dele até hoje. E eu fiz Eu fiz ele falar a origem do nick dele, era muito vergonhosa assim, tá ligado? Assim como a minha também é uma bosta, e não veio ao caso, mas é sempre uma merda. Eu acho que ele deveria fazer uma nova sessão aqui no Games for the Live, que as pessoas falam a origem do nick delas. Porque tem Nossa. Muita gente com nick ruim no nosso canal, cara. Rencon Zordo, Rodrigo, Platinews, velho. Vai tomar no cu. Platinews eu não quero nem saber, cara. Tenho até medo de saber de onde surgiu a Platinews, tá ligado? MP Player 1. MP Player 1. R Rezende 88, o cara nasceu em 88, eu presumo. Ele é Rodrigo Rezende. O sobrenome Ricardo dele Rezende. É Rezende. Ou ele é de Rezende. Ele é da. A rua, o número da casa dele é 88, agora é Rezende. Ai, ai. Tuba, olha o cara, o nome do nosso dono, nossa, o apelido dele é Tuba. Tá, Arthur, mas cara, Tuba, alguém algum dia teve muita merda na cabeça pra chamar esse cara de Tuba, tá ligado? Ou ele era aquele carinha e falou assim, eu sou Arthur, pode me chamar de Tuba aí, meu, tá ligado? Aí, tipo... Eu conheci um cara assim, velho. Gustavo chama de Guga. Não, tinha um moleque no colégio, ele era tipo João Renato. Só que ele não gostava nem de João, nem de Renato e nem João Renato. Ele chegou assim, primeiro dia de aula, ninguém se conhecia, assim. Ele falou, eu sou o João, prazer, mas podem me chamar de Johnny. Nossa senhora. Tá bom. Johnny. E pior que eu sou meio assim, porque às vezes eu me apresento como Rinks, porque a galera me conhece como Rinks. Mas eu me sinto mó dashbagão, tá ligado? Tipo, oi, eu sou o Rinks. Eu tentei colocar Rinks no meu nome quando eu casei, mas não colou, tá ligado? Por pouco, por tipo 3 segundos eu não virei Samuel Rinks de verdade, cara, assim, foi triste. E quando o cara não quer ter um apelido e tem, tipo Afro. O Afro. Ele adoraria ser conhecido como Luigi Ligoque pela humanidade, mas já era. Não, mas aí que é da hora, porque, tipo assim, tem dois momentos. Tem o cara que, por exemplo, é acima de mim ou do Anselm, que quer ser muito conhecido pelo apelido, acima até do Neuzão, assim, o cara quer ser muito conhecido por aquele apelido, tipo, nossa, eu sou o Pausudão, tá ligado? Como assim acima até do Neuzão? Me chama de Pausudão. Não entendi. Não, é porque você também é conhecido como Neuzão, né? Eu aposto que você fala assim, eu sou o Neuzão, da sua cara. Não, não. Você de boné chegando pra pessoa e fala assim, eu sou o Neuzão, beleza? Nem a mãe dele chama ele de Guilherme, acho que só a namorada mesmo. meu pai, cara, eu acho que é o único que não sabe que eu sou o Higgs, cara. E ele, tipo, ele fala, tipo, uns negócios muito horríveis, assim. Hikes, sabe? Os bandos ali, não, mas assim, ó, hoje em dia você escolhe o apelido. Antigamente te davam um e você se fudeu, velho. Que merda da vida. Isso é verdade. Quantos pandas não existe por aí? Não, mas esse tipo de pessoa que não aceita o apelido é a pessoa que mais cola o apelido. Que o cara fala assim, não, eu não sou o vomitinho. Aí, tipo assim. tem um cara, velho. Ele é primo meu de segundo grau. O cara, ele. Um dia ele vomitou numa excursão. E daí o apelido dele virou vomitinho. E daí esses dias eu encontrei o cara tá adulto, pegador, comendo mulher pra caralho aí, tá ligado? Tipo, sabe, já acabou com a estigma de perdedor, assim, tá ligado? O moleque toca violão pra caralho. Aí eu peguei na mão dele e eu percebi que eu não sabia o nome dele. Na minha cabeça veio vomitinho, tá ligado? Ele é o vomitinho até hoje, velho, tá ligado? Você manja, é muito tenso, cara, você ser o vomitinho. E ele é o vomitinho porque ele não queria ser o vomitinho. Se ele tivesse falado assim, eu sou o vomitinho, teria acabado em um mês. É tenso, mano. É, você não sabe. Pois eu sou o vomitinho. Eu sou o vomitinho. Que coisa pra se dizer. Ah, é, eu acho que eu citei aqui, não sei se foi aqui nesse podcast do... Ou se foi uma festa do rapaz, o Adalberto, que foi pego tocando punheta na escola, e a gente transformou ele num herói. Em vez de ser punheteiro, a gente falava Adalberto, Adalberto. E o Adalberto virou um herói. Adalberto, maravilha. Foi lá na redação. Desculpa, não era Adalberto, era Abelardo o nome dele. Descula, Abelardo, onde quer que você esteja. Você deu apelido pra ele, o nome dele? Não, ele... Não tem nada a ver essa história com nada. Ele é apelido, né? Ele iria virar, tipo, ele iria virar tipo punhetinha. Ele iria virar o punhetinha. E a gente falou, não vai virar o punhetinha. Esse cara a gente vai transformar ele num símbolo sexual. E aí por onde ele passava a gente falava Abelardo, fazia sinal que ele era o punheteiro, tá ligado? E punheta virou um negócio legal na escola. É tipo uma história que... virou um negócio legal na escola. Pra você fazer na própria escola, assim. É, porque ele foi pego na escola pelo inspetor de aluno tocando um punhetão na escola lá. Dá um filme bacana. Glauber. Oi. A Plat perguntou, não tem nada a ver com o assunto, né, mas... Ela perguntou se você tá no hype do novo Smash Bros. A Plat é a maior nintendista dos nossos leitores. Opa! Não, eu tô pensando... Tô seriamente considerando comprar um Wii U só por causa do Smash. Vou nem pegar o 3DS, cara. Vou palavra forte. Tá vendo? Por isso que a gente deve ter começado na zoeira. Porque a galera não assimilou que você não precisa perguntar pro Glauber só sobre a profissão dele. Você pode perguntar, tipo, qual que é o macarrão qualquer favorito coisa dele, tá ligado? Qual o seu macarrão favorito, Glauber? É o Dom. O Dom. Eu gosto muito de Dom. É bom. E seus mamilos são escuros? Não. Não sei. Sabe o que é isso? Comparado com o quê? qual é a base? Cara, com o hexadecimal 0000000. Ou ele forma um degradê na sua pele, que ela já é meio latina, ou é um círculo perfeito de puro contraste. É, dá pra ver, mas é porque eu sou branquela também. Sabe o que é tenso, cara? É que eu tenho essa fixação de mamilos com mulheres. Eu tenho isso, já falei, acho até que... Eu, sempre que eu vejo uma mulher, não é um negócio machista, é um negócio tipo, sabe, é da minha pessoa, é um problema mental. Eu quero saber como é o mamilo daquela mulher. E o Celos tem esse mesmo problema mental, só que o dele é com um homem. Ele já perguntou pro Afro qual que é se o mamilo dele era negro, pro Tuba. Não, eu já vi. Não, mas você falou assim, ó, você falou assim pra ele, Afro, seu mamilo é escuro? Eu não lembro. Me lembra aí se seu mamilo é escuro ou não. Você é um psicopata, mas, ó, cara. Se fosse uma fixação, eu lembraria, porque eu vi o Afro quase desnudo aqui no meu quarto. Como que não é uma fixação? Agora, você pergunta pro cara na internet se o mamilo dele é escuro, olha aí, velho. Sabe que vai ter um monte de fanfic, né, que isso aí. Você não jogou. Não, mas responde aí, sério, eu também tô curioso agora, é escuro ou não é? Então, eu acho que é normal. Não sei. É... Uma escala de 1 a 10, sendo 1, tipo, transparente, 10, negro, negraço. 4. 4? 4. 3, 4. É rosinha, então. É, por aí. É tipo... Mas não é rosa, é... Vermelhinho. Aí no frio fica roxo. É verde. Tá 3,45. Cara, esse é o podcast mais horrível da face da Terra, velho. Eu teria vergonha de fazer parte desse podcast se eu já não fosse eu, tá ligado? Se você tivesse tirado eu de algum status quo pra fazer parte desse podcast, eu teria vergonha. Mas como sou eu não tenho. E com certeza deve ter pessoa. Ó, não deve ter pessoa comentando, porque tipo, a gente tá tentando fazer comentários sobre o seu mamilo. Se a gente não tivesse, se a gente tivesse falado mamilo, todo mundo estaria falando sobre jogos, trocando nome de jogos com mamilo, tá ligado? Tipo, Mamilo Wars e coisas do tipo. Não, assim. Não vai começar de novo, senão. Na real, estão falando da vida de punheta na escola ali, no chat. Não, agora a Plat perguntou de mamilo, o assunto mamilo chegou no chat agora. É verdade. Qual a cor do seu mamilo na paleta do Super NES? O pessoal antes tava falando de tocar punheta na escola. Acontece. Não, vamos misturar as coisas, então. É difícil desenhar mamilo? Não, é só fazer duas bolinhas. Não, não, mas aí eu discordo. Aí é muito ruim. Não, mas calma. Ó, Rinks, se você fizer um close, aí sim. Aí você tem que fazer três. Não, tá, mas fica feio, tá ligado? Eu acho que tem que ser bem detalhado o mamilo. O mamilo é uma parte muito importante. Então, mas se você for fazer um desenho realista... Ah, você fala em pixel art. Em pixel art. Pixel art é um pixel só, mamilo. É um pixel só. No Rogue Legacy não tem mamilo, assim. Não, sem mamilo. Você já fez algum jogo que tem mamilo? Não, acho que não. Eu já fiz muito umbigo. Umbigo. Mesma coisa. É pra você? Ai, ai. Ó, tem que pôr os mamilos nesse casme aí, nesse duelist. É, ninguém fica pelado? Tá faltando gente pelada. Faltando gente, é verdade. Você é. Já fez alguém tocando punheta na escola em pixel art? Nossa senhora! A ideia foi lançada agora. Eu acho que é inovador. É uma ideia. Ai, ai. Um dia eu vou ser milionário, Deus vai me dar essa graça, eu vou ser multimilionário e vou pagar tipo os maiores estrelas do indie brasileiro pra fazer um jogo meu, e o jogo vai ser só sobre coisas mais loucas do mundo, sobre tocar a punheta na escola. O Glauber vai ser o desenhista, tipo, o Glauber Amora desenhando um cara tocando punheta na escola, tá ligado? Dá pra dar uma visual nova, legal. Perspectiva de emprego que você tá dando pra ele. Não, então vai ser visual nova. A gente se recusando. Não, não quero fazer isso. Aí o Rinks, não, vou pagar mais, não, pode deixar. Vou fazer um Kickstarter só pra fazer esse desenho. Imagina o Rinks chegando pra você ir pra mora com uma maleta de dinheiro, assim. Por favor, mamilo, ele só abre um pouquinho assim, aquele brilho na sua cara. Os caras falam assim, isso é nojento, eu não vou fazer isso. Ele fala assim, será que não? Aí eu abro a maleta assim, tipo, dou um lock nas duas coisinhas assim, e viro a maleta e dá um brilho assim de dentro da maleta. Meus dois, ó, até lá esses caras já vão estar multimilionários, não vou atingir eles. A Plat perguntou se já pediram commission de pornografia em pixel art. Não, pior que. Olha só, é meio comum, né? Eu não sei. Não é pixel art. Mas é comum, mas, tipo, todo mundo, desenho, minha pelada, não sei o quê, mas pra mim não tá perguntando, não. O Rinks tá perguntando agora, é sua chance. Você pode começar o nicho aí, Glauber. É um negócio que ninguém nunca fez. Eu sei que dá dinheiro. Tem um cara que vive disso, inclusive, que eu sigo no DeviantArt. O cara. Pixel art? Não. Não, de arte. De arte mesmo. O cara faz os desenhos dele normal, mas pra ganhar grana ele faz só em taizão, mano. Eu já falei pra Xana que ela tá desempregada aí, que isso aí dá grana pra caralho no DeviantArt, eu não falei zoando, sério. O que pega é furry. Não, você tem que ser um cara assim, ó, eu desenho qualquer coisa aqui de putaria que vocês quiserem. Tipo, vai vir absurdos quantias de merda na sua cabeça, mas... Você ganha dinheiro pra caralho, tá ligado? Não, eu conheço um cara que ele fez uma vez e ele se arrependeu. Ele, tipo, ele sonha, tem pesadelo, assim. Ele não gosta nem de falar. Ele não gosta nem de falar sobre. Eu perguntei, mas como que é o desenho? Não. Não, não. Não. Nossa, devia ser tipo o Faustão comendo o João, por assim. Não, isso é uma roupa. Um tentáculo, sei lá, devia ser um. Não, é o Faustão furry ainda. Próximo, o Bigode Rimura chegou agora perguntando qual o tema e tá o Tuba falando do Faustão comendo o Jô. Ó, o Perim perguntou se você já fez uma lágrima em pixel art. What the fuck? Uma lágrima? Ah, já, né? Eu não lembro onde, mas já, já. Você já chorou fazendo pixel art? Caraca. Não. Já uma vez, quando tava, tinha cebola, tá? Entrou um negócio menino. Você tava fazendo pixel art na cebola? É. Não, eu tava fazendo na cebola, entendeu? Talhando a cebola. Isso, em quadradinhos. Cara, mas tem gente, tem gente que tá desenhando, entendeu? Tá desenhando uma cena muito bonita e começa a chorar junto, assim. Eu não conheço. Chorando copiosamente. Tanto gênero tá revivendo aí, podiam reviver os pornô de Atari também. Podia, né? Era um gênero que existia na época. Assim. Tem um que tipo. Ideia. Tem mercado, hein? Tem mercado. Sensacional. Sabe um negócio que ele deveria fazer com o Glauber, que todo mundo faz? Pra acabar agora? É um bate-bola com o Glauber. Bate-bola é jogo rápido. A gente fala uma palavra, o Glauber fala uma palavra que vem na cabeça dele. É só uma palavra? Todo mundo fala isso. Não, você pode falar. Você pode falar uma sequência de palavras, contanto que não seja uma frase. Tipo. Por exemplo, Deus. Ah, já tá valendo? Já tá valendo. Deus? É. Ok. Ok. Alguém quer fazer uma outra aí ou a gente pode encerrar só com Deus? Inspiração. Vai, Glauber. Dó. Oh my god. Games foda. Da hora. Glauber. Não da hora. Isso é bem Marília Gabriela. Glauber por Glauber. É. Uma coisa que eu gostaria de perguntar, como é que falam teu nome lá fora? Ah, depende, né? Tem uns caras que falam Glauber. Mas eu ensinei, o pessoal do Fugdag, eu ensinei, ele me chama de Glauber. Mas eles conseguem pronunciar Glauber? É, sim. É que você fala que nem coruja, que é Al, né? Aí fala, Glauber. O pessoal começou a fazer aqui no coisa, Ace Games. Puta que pariu. Puta que pariu. Inspiração. Inspiração? Caralho, é muito difícil esse jogo. Caralho. Inspiração. Inspiração, caralho. Semana. Toda. Nunca. Tá muito atrasado. Cabeça. Pé. Famoso. Famoso? Famoso. Ai que saco, eu quero zoar alguém. Ai que saco. Nerd Vinos. Santo. Vai galera, vai, porra. Que um mangá ao vivo. Porra. Elas perguntou. Pinto? Toma no cu, tava muito horrível isso, cara. Ah, não, vamos acabar. Muito obrigado, Glauber, pela frente. Ídolo. Pronto, ídolo. Olha, o cara mandou bem, ídolo. Thiago Costa perguntou, ídolo? Não tem. Não tem. Sabe o que é muito bom? Que tipo, eu extrapolei tanto que o Glauber tava falando, que daí agora ele fica quieto. A gente fala uma palavra e ele fica quieto, introspectivo. Eu tô com medo de falar bosta. Dilma. Votarei. Votará? Olá. Aí tomando seu cu. Aí, ó, viu? Robina. Tentáculos. Curto. Cida Marques. Curto. Pre-order. Quê? Pre-order. Pre-order? Não faço. Paulo Baia. Não sei quem. Nossa, cala a boca. Como eu vou parar com isso aqui, gente? Tá sofrível. Um abraço. Você não vai falar Zelda? Eu tava esperando falar Zelda. A bosta. Aê! Cadê a palma? Esse foi o nosso programa sobre Zelda. Glauber, manda um recado aí pros leitores do Games Foda, que é um nicho muito específico desse planeta. Eu... Ah, não sei. O que eu falo? Continua assistindo o Games Foda lá. É da hora. Eu ri muito. Ah, não. Eu tenho um conselho. Agora eu lembrei. Um conselho. Tem que participar do live bêbado. Levemente bêbado. O dia que eu participei do live levemente bêbado foi muito da hora. Mas hoje foi da hora também. Você não achou da hora hoje? Você tá falando que foi uma bosta o programa, é isso? Não. É, hoje que eu tô participando foi mais legal ainda. Mas quando você não participa ali porque ninguém lê essa porra desse chat... Tem que entreter com o que as pessoas estão falando, então. Tem que ficar meio bêbado. Eu achei que ele tava bêbado hoje, aí era tipo um plot twist. Assim. Tá fantástico. Glauber, muito obrigado pela sua presença e continue sempre participando, que você acha que é o único indie que participa dessa merda desse programa. Tá bom, pode me chamar mais vezes. Não, o Perim tava aí agora há pouco. Ah, o Perim, verdade. Mentira, mas é que o Glauber ele participa desde o começo. O Perim começou... Tá aí até agora, ele que postou o tabaqui ali. O Perim, ele começou depois. Eu acho que foi da metade pra cá que o Perim começou. Obviamente tem outros índices deles, né? Não, mas pode chamar que eu tô aí só pra falar bosta também. Não precisa falar de mim, não. Tamo junto. É nóis. Tomar nos seus cus. Essa foi a mensagem que o Perim mandou pra gente. Casa aí o dia inteiro, tá assistindo aqui, então tá bom. Vai tomar no seu cu. Vai, tá bom. Sou índio, sou legal, eu faço jovem, por conta própria. O que é índio? O que é índio hoje em dia? O que é índio? Você é índio. Hoje em dia, na minha época, quem era índio apanhava na rua, cara. Você fala muito. Agora ser índio ia ser legal. Hoje em dia ser índio é legal. Mas é verdade, é verdade. Um abraço, gente. Que alguém mais quer falar alguma coisa? Encerra o programa aí, Nelson vai encerrar o programa hoje. Vai se fuder, eu vou sempre fazer isso. Tchau, cara. Tá. Tchau, gente. Até semana que vem, se Deus quiser.